baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Aqui está o Mega Sonzão Premier. Poxa, como dói quando a gente se dá demais, entrega o coração. Pra quem? A uma pessoa que ela não quer nem saber. Me dá importa com você, machuca e diz que foi sem querer. É difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe o dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com você só pra depois te perguntar assim. E o quê? Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Mega Sonzão Premier, com o seu mega show em três dimensões. Segura o look do Red! Já vem com o foguinho dos periquitinhos, alô, foguinho! Faz o FVM, Geraldo Vereiru, meu amigo Fabrício Popó. Fabrício Popó, junto com o Neto, também o Cássio. Meu amigo Bruno, também junto com o Marcelo. Alô, Tatu! Toda a galera aí, Geraldo Vereiru, um abraço pra vocês, obrigado, viu, gente? Fala aí, Alto Vereiru, né, Ronaldo? Mega tá chegando. E Alto Vereiru em janeiro. Só me falha a memória do velhinho. Em janeiro o Mega tá chegando lá em Vereiru. E só pra você saber o que eu senti no coração. Desce uma, desce duas, desce três, beija nada. Pra lavar, lavar, lavar. Para da sua forró! Lavar, lavar. Pode descer pra mim. Desce uma, desce duas, desce três. Desce quatro, cinco, seis. Os canalhas do comércio. Tem moral no Premier 3D. Sexta-feira eu trabalho por demais. Assim vou acabar com placa de descanso. Premier. A solução pra esse estresse é um santo remédio que desce redondo e acaba com meu prédio. Alô, Caixa Fly. Eu dou uns pegas lá na Cátia, a Cátia Cachaça. Xarope de balde e o Red pra nossa. Por isso é que eu paro. Acesse www.topaparelhagens.com. É de mosqueiro. Vem pro Mega Sonzão Premier. Premier. Se acerte, viu, bicho? Aqui, você viu o Daniel Mineiro? Então, Mega. Só promoções, homem de vigia, sempre fazendo os melhores eventos de vigia em toda a região. Um grande abraço pra você e toda a sua equipe. Mais uma vez de volta o Mega, hoje vigia aqui no Balneário Maracajá. Ah, não, quem liberou isso? Parabéns, valeu. Alô, Maria Cia. Hoje com a sua mesa ali, turbinada, bicho. Te mexe, o cara não é fraco, não. Ah, não, boy. Daqui a pouquinho tem DJ, tem Zumbi, tem DJ, Dieguinho. Tem o show completo do Mega, viu, gente? Quem gostou, dá um gritão aí. Pelo... E a nossa equipe Espocadomos do Pereira, bicho, a gente gosta dessa equipe, né, irmão? Obrigado, gente, pela vinda mais uma vez. Aqui na minha frente, de rocha mesmo. Tô de olho, tô de olho. Arrasa na pista, a galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. E depois? Depois do tempo, bebe, fica viradinha. Ela desce no salto, a gatinha pega a linha. Os garimpeiros de Alto Pereirão, meu amigo Neto, junto com o Fabrício também. E o meu grande amigo Cássio, junto com o Marcelo. Alô, Popó! Arrasa na pista, a galera, todo mundo só quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Depois do tempo, bebe, fica paradinha. Desce do salto, a gatinha bebe. E aí, Dodô? Piripiripiripiradinha, gatinha. Ela tá doidona, ela tá soltando. Piripiripiripiradinha. Atenção, meu amigo Haroldo, rapidinho, não fica aqui comigo, meu gato. É o caminhão carregado de tijolo branco, rapidinho, vamos lá. Ela tá doidinha, piripiripiripiradinha. Ela tá doidona, vai para cima. Aí dentro! Só se for mesmo. Aí dentro! Chico, Chico. iPad, iPad. Tá esticando, né? iPad. Fala, Paulo Bundigi! O cara é estiloso, só anda de carrão. o rei do camarão. Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode. Aí faz, aí faz, aí, aí. Eu já tenho iPad, já tenho. É isso, Juvenil. Já tenho iPod. Assim tu morre. Aí dentro, aí dentro, aí dentro. Aí dentro, é aí dentro, aí dentro, aí dentro. Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro. É aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro. Meu patrão, Jesus, você pode. Se liga que o Mega tá começando. Aqui no Balneário, Maracajá, de volta o nosso show. Sempre do Bozão, né, Bozão? Em parceria com o Mega Som João Premier. Grande parceiro, sem dúvida nenhuma. Um dos caras que a gente gosta de verdade mesmo. Não só pela parceria, mas pela pessoa que o cara é bacana, viu, bicho? Vai de rocha. Aí o assino embaixo e o dente. Também, né, velho? Gostei do óculos, viu, Bozão? Tá bonito pra caramba. Meninas de vigia, meu irmão! Tá ligado? Vai, Juscelino! Quer dizer mais um movimento que as novinhas vão dançar? Porque quando elas vão dançar, elas... Bora, periguitinho! Vai mexendo uma budinha, mexendo pra lá e pra cá. Ixi, cabecinhas da Nike também, valeu, meu irmão! Ensina, eu vou te... Fala, cabecinha! Sobe, desce, novinha, se prepara, tá chegando! E aí? A subidinha só... Depois desce. Esse dia desce, desce. Esse dia desce, desce. A subidinha só, só, só. Esse dia desce, desce. A subidinha só, só, só. Esse dia desce, desce, desce. Rapaz, o homem toma igual o Danone, viu? Não faz nem cara feia, bicho. Égua. Agora ele deu meio. Vigia no Balneário Maracajá, é o melô do Gordinho. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. É o melô do Dieguinho. Gordinho gostoso. Tá quase lá. Sou um gordinho gostoso. Ai, de dica no bote, esse homem vai variar, bicho. Sinal mais de um mês, ele tá o Gordinho. Eu não sou primo da Santa Mara, a mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou primo da Santa Mara, a mulherada gosta, a mulherada gosta. Eu? Gostoso. É o magrinho gostoso. A comoda da Jojo. Papo de uísque na mão. Invejoso passa mal. Porque minha vida é assim. Não frequenta a casa. Vamos conhecer essa peste, bicho. Sou um gordinho gostoso. Vai pegar uma metralhada bacana. Sou um gordinho gostoso. É, sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. O meu grande amigo Magrão, o Mototaxi e as meninas da Pau Confecções, um beijão. Valeu, meu irmão. Eu não sou pipa da Santa Vara, a mulherada adora, Ricardo. Eu não sou pipa da Santa Vara, a mulherada gosta, a mulherada gosta do banquinho. Eu não sou pipa da Santa Vara. Beleza pura! Anjo Migaciane, junto com o Quinto também. A Guiane e a Maria. Valeu, Maria. É você que é a Maria, é? Maria, galera. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou pipoi, mas anda bola. Caiu desse corpo, hein? Alô, galera da Castanheira. Alô, galera da Castanheira. A Jaqueline, a Eliana, a amiga Cris também. Vanícia, a Xenia tá aí, só nome inglês aí, de rocha. Carnaval, né, bicho? Carnaval tá chegando. Isso, isso. E um dos melhores carnavais, o Carnaval da Vigia, sem dúvida nenhuma. É um dos melhores do Pará. Tá em cima de mim. E ela? E ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. Que delícia, mãe. Enlouqueceu. Olha o potoque, segura a latinha, senão vai sair do galão. Olha aí, potoque. Olha a palmadinha, bebê. Oh, a palmadinha. Que... Meu amigo Magrão, mototáxi. Que dá palma... E toda a galera aí da Val Confecções. Oh, a palmadinha. Os nossos patrocinadores hoje. Essa mulher enlouqueceu. Da moleque é doida, bicho. Ela pirou de. Ela enlouqueceu essa mulher, viu? De rocha. Que eu sou seu cavalinho. E o quê? E eu vou dizendo assim. Vai com o Paulinho. Olha o Gasparzinho. E vai com o Denis. E o Léo também. Vai com o cavalinho. E o Jeguinho vai. Alô, Ricardo Moura, tá no camarote aí, chorando o cavalinho. Olha a viola da maldade. DJ Paulo, o DJ que arrebenta. E faz a galera dançar. E tá na hora da gente liberar o batidão. Um, dois, três, libera o batidão. Os canalhas do comércio tem moral no Premier 3D. Me libra. Segura aí. Não chore mais, sorri, amor. É o Premier. De volta e vigia. Mosqueiro chegou. É o Premier que já chegou. Oh, DJ Léo, Premier. Dieguinho digital. Eu, DJ Paulo Marinho. Junto com a galera do Pereira, bicho. DJ Denis. Espoca Novos. Tá na área mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Eu cheguei nessa balada e quero te ver. Tô curtindo em Mosqueiro, Premier 3D. Joana do Bar da Laje, lá de Vigia. Uma das consideradas do meu grande amigo Bozó, já que é do Bozó. Também uma das consideradas da empresa Premier de Mosqueiro. DJ Léo, Premier. Denis. Dieguinho Digital. DJ Paulo Marinho PS. DJ Denis Super. De Mosqueiro do Pará. É o meu grande amigo Mimi, eletricista, estonário, homem dos periguinhos. Eu cheguei nessa balada e quero te ver. Vem fazer o Premier 3D. Eu não quero desculpa, vem logo pra cá. Vem me amar. Alô, DJ Paulo! Manda ver! batidão no Maracajá. 007. Nós sentaremos juntos frente ao mar. E de mão dadas vamos caminhar. Faz o B! Aludinho me lembra o personagem que eu dou valor de ver, viu, meu irmão? O Seu Madruga. Mas só que o Haroldo é mais bonito. De rocha. Espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu resto. É verdade, Haroldo? Eu sou sincera, eu te prometo. Não me olha depois que abrir essa porta. Alô, velhinho! Se for, não volta. Sete de sete. Saiu, velhinho. A tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando. Juntos frente ao mar, e de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos seus olhos ainda existe amor. Seu olhar me diz que eu voltarei. Mesmo... Alô, Júnior, filho do Branco! Um abraço da minha amiga Socorro Melo! Alô, Socorro Melo! E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Isso aqui pra gente, com a gente, com a gente, garoto. Nossa grande Socorro Melo. Um abraço pra você mais uma vez aqui com a gente. Depois que abrir essa porta, aí te digo, se for não volta. 7 de setembro, a tua amiga me ligou me dizendo que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver. Ficar www.topaparelhagens.com. É de Mosqueiro. E o Mega de Mosqueiro na área 007. Bora chegar junto, galera, que o Balneário Maracajá tá ficando pequeno, viu, meu irmão? Lindo demais, mais uma vez, galera lotando, show do Mega. Mais uma parceria do meu grande amigo Bozó. Nessa solidão, cultura demais. É você que é o Bozó, é o Bozó. Nada vai fazer eu te esquecer, porque se você. Gostei do óculos, Bozó, de rocha mesmo, viu? Estou cansado de sofrer. E eu vou me juntar com eles que são do Badalação. Equipes empresários do Castanhe. Toda a equipe Rex também, um beijão do bumbum aí de todo mundo, viu? Equipes empresários do Castanheira, no Búfalo do Marajó. Dos criticados lá do Curuçazinho, um grande abraço pra vocês também, viu, gente? Valeu, meu irmão. Alô, Zé Curubu. Banda 007. Fala, rei do pastel! Estou cansado de sofrer. O rei do pastel saborioso, bicho, da vigia. De rocha! E o rei da pescada. Equipes empresários do Castanheira. Não tô falando Marajó, quero. Olha esse cochicho aí, tô de ouro. Do Castanheira. Não tô falando Marajó. Esse nome bonito, viu, Deus? Se liga no batidão! Pode crer. Eu ia mandar um e-mail, escrever lá no Face, mas quer saber agora, eu vou mandar na lata. Só se for na lata do José. E vai ser nessa canção que vai tocar no rádio, na televisão e perturbar sua alma. Aí tu jura que eu tô com saudade, viu? Tá pensando que eu tô com saudade? Errou. Tá pensando que... Acertou. Triste, errou. Tá pensando que eu perco o sono, mas errou feio. Por isso eu fiz essa música romântica, pra tu ouvir minha risadinha irônica. Alô, Parra! Meu amigo Pedrinho, junto com o Nego também! E meu grande amigo Matheus! Perdeu! Com esperança de Santa Luzia pra todo mundo! Perdeu! Vai se arrepender no dia em que me disse adeus! Perdeu! Perdeu! Sim! Manda a pérola negra! Aí, Beni! Eu ia mandar um e-mail, escrever lá no Face, mas quer saber agora, eu vou mandar na lata. Meu amigo Júnior também tá presente com a gente. Fala, Júnior! E vai ser nessa canção que vai tocar no rádio e na televisão e perturbar sua alma. O quê? Tá pensando que eu tô com saudade? Errou. Tá pensando que eu ando triste? Errou. Tá pensando que eu perco o sono? Mas errou feio. O Jequinho junto ao lado, claro. Romântica. O nosso espocador, mas do Pereira, galera, que a gente dá valor mesmo de montar. Tinha irônica. Perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Perdeu. Perdeu. Já tem alguém do Paysandu aí? Se tiver alguém do Papão, bota o bracinho pra cima, que eu quero ver quem é do Paysandu. Quem é do Papão, bota o bracinho pra cima. E só quem é do Paysandu. Acho que a galera do Paysandu ainda não veio, né? Se tiver alguém do Clube do Remo, bota o bracinho pra cima aí. Galera do Leão, palma na mão. Palma na mão, galera do Leão. É pop, é mega na veia. E a sexta, sábado, domingo e segunda-feira, os garimpeiros de Alto Pereiru também com a gente. O Alacide junto com o Fabrício, também o Neto, meu amigo Marcelo. O Cássio, o Tatu, o Bruno. Fala, Popô! E o batidão, e o batidão, e o batidão. Fazer a águia só juntado as mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha pra fazer a águia só juntado as mãozinhas. De rocha. Já inventaram até dancinha pra fazer a águia só juntar duas mãozinhas. Vai voar, família vai endoidar. DJ Zélice, nossa espancadora do Pereira. Deitado. Meu grande amigo Wildo e o Valdinho. Fala, Valdinho. Tudo pra cima! Tudo pra cima! E o batidão, e o batidão, e o batidão do Premier 3D. Premier 3D. Olha o som de mosqueiro. De mosqueiro. Que bizarro, já começou a agir, aqui. Romano, mas aquele que eu tô com vergonha. Faz um passinho do Romano, mas aquele que eu tô com vergonha. Faz um passinho faz do Romano, mas aquele que eu tô com vergonha. Faz um passinho do Romano, mas aquele que eu tô com vergonha. Chama, chama, chama, chama, Mega Sonzão Premier 3D de Mosqueiro. Com os DJs Léo Premier, Paulo Marito Bense, Denis Super e Dieguinho Digital. DJ Marcos Cauê. DJ Sandro das Produções. É sucesso. DJ Paulo. Vete embora. Vete embora, vete embora, vem fazer o... Vem fazer o quê? Vem, vete embora. É o Paulo aí com a gente, nosso grande amigo Valdinho. E a nossa galera dos Espoca, da Luz do Pereira. E mais uma vez, um dos nossos convidados especiais dessa tarde bonita aí hoje de domingo. Inclusive, a primeira dama Letícia aí com a gente. Obrigado pelo carinho, toda a galera de montão. Meu grande amigo Cacique Maluquinho. Por ali com a gente, toda a galera que veio mais uma vez fazer o pé junto com a gente, junto e misturado. Obrigado, meu grande amigo Relíquia. Luquinha Salomão e a nossa galera da Bota do Tawai com a gente ali, obrigado. Meu grande amigo Tiaguinho ali com a gente lá no fundão. Um abraço especial pra você, Gudão do Carinho. Também toda a equipe fica no Diaço aí com a gente. Um abraço especial aí do Dieguinho. Obrigado a todo mundo. Inclusive, fica no Diaço. Essa galera aqui nos abraça com todo o carinho. Pela guarda aí, ó. Josuézinha. O rei do pastel aí com a gente também. Esse é considerado as aparelhagens aqui no Premier. Não pode ser diferente, né, meu irmão? Tamo junto. Um abraço pra você com todo o carinho. E a nossa galera da Refrigeração Moraes aí com a gente. Um abraço com todo o carinho. Galera que foi em Salvaterra. Aliás, na Ilha do Marajó. É doido, meu irmão. Agora de volta, matando a saudade aí com a gente. Um abraço pra você, toda a galera da Refrigerações Moraes. Inclusive, galera que vai sair depositando o ar-condicionado do Dieguinho lá em casa, meu irmão. Pelo amor de Deus. Fala, Baldinho! Vem de boa! Nossa família trinca igual a gente também. Abraço especial do Tony Carinho. Toda a galera aí, ó. E os cabetinhas já presente aí igual a gente. Fala, Robson! Vitimó! E o Cazeca e a dona Cazeca aí matando a saudade do Dieguinho, viu, irmão? Dando uma porra pra primeira dama hoje aí também. Inclusive matando a saudade dos tempos de 18 horas, né, meu irmão? Agora tamo junto aí no Premier 3 de Mosqueiro. É junto e misturado, hein, garoto? Obrigado também, o mascote aí com a gente. Yasmin e a equipe Rex aí com a gente. Galera da Vila Natal, um abraço especial. É o DJ Paulo, tá, meu bem? Mosqueiro. Fala, Romarinho. Estrutura audiovisual. Aí, meu amigo Romarinho, esse parceiro. Abraço a toda a equipe Rex, a Vila do Natal, aí com a gente também. Um abraço aqui do Dieguinho. Premier. O Aigo dá um chega rapidinho no seu veículo. Nada, tá disparado lá fora, rapidinho. Alô, Aigo, dá um chega rapidinho. A galera tá inteira, tudo é festa. Altos amassos, tô curtindo a minha moleque. Maganis barata, agora é do Badala. A mesa tá lotada de uísque e gelada. Isto é brega. E aí, mulher? Só na boia. Valdinho, o Prisão não vem hoje. E bota todo mundo aí. Tá certo. Todo mundo aí. Bora. Só lembrando toda a galera que 24, 25, 26 estaremos lá em Viseu do Pará, fazendo mais um grande Natal pra toda a galera lá em João Grande. E em seguida, 31º estaremos lá em Irituia do Pará, fazendo mais uma grande alegria pra galera. Alô, Ronaldo, traz a agenda da aparelhagem rapidinho. Pra gente passar pra galera, inclusive vai ser uma semana dobrada aí. Um dia de folga para os DJs. É doido, meu irmão. Minha nossa galera da Refrigerações Moraes aí, Guajão, e o Magrão, Mototex aí com a gente. Vago Confecções, obrigado com todo o carinho. E a nossa equipe Quebra Gelo também aí com a gente, um abraço especial. Paga a filha do Diego. É a GDI na parada. Galera da inteira, tudo é festa. Altos amassos, tô curtindo a minha moleque. Maganis parada, agora é do Batala. A mesa tá lotada de uísque gelada. Isto é. Olha, Paulinho, é quarta, quinta e sexta lá em João Grande, Viseu. 24, 25, 26, nosso Natal. Sábado e domingo lá em Capanema. O som do primeiro 300. 31º lá em Irituia. Aí iremos dia 3 de janeiro lá no Caixara. Cerveja R$1,99 a festa inteira. E no dia 4 iremos até no Muriri. Fechando com chave de ouro aí, ó. Ou melhor, começando com chave de ouro. O nosso 2015 aí no Premier 300 de Mosquê. O Sul da Ilha! Aí é o Jazz. Alô, DJ Paulo! Manda ver! Conhece a Beth. Aí chega com a gente, todos os nossos bondes dos criticados aí com a gente. A nossa galera lá do Curuzazinho. Abraço especial também com todo carinho. Vigo, vigo, vigo. Nossa galera de Viseu lá no bairro Novo aí com a gente. Bota tudo pra cima aí. Para Paulinho. Alô, DJ Paulo. Manda ver. Mais um pé. Ai, que delícia pra fazer. Mais um pé. Quero ver você mexer. Alô, minha equipe sem futuro. de Mosqueiro, sul da praia. Se não sou na praia, me é de Mosqueiro. A marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Rola no meu ritmo, é dieguinha digital. Aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. Aí vem delícia pra fazer. Sim, DJ Paulo e DJ Léo. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. DJ Denis vai tocar. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. O Grêmio é de Mosqueiro, aí vem no talentinho. Aí vem delícia pra fazer. Você mexer, mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Juga! Aí vem no talentinho, premiadinho. Oi! Aí vem no talentinho. Amigo sábio também, presente com a gente. Um abraço carinhoso pra você e a sobremeríssima dama. E a grande amiga Nanau também, presente. Alô, Didi! O Didi dos Periquitinhos, viu, Leozinho, aqui com a gente também. Inclusive, meu xará Paulo dali, meu irmão. O rei do caminho, e o som da praia na área. Curtindo o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha é sensação, sua marquinha é sensação. Rola no meu ritai, delícia chega mais. E aqui tô de patrão, é, aqui tô de patrão. E que delícia eu quero ver. Quero ver você mexer, mexer, mexer, mexer. Eu quero ver fazer o quê? Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. Oi. Aí vem no talentinho, aí vem no talentinho. Oh. No talentinho. Quem é do paisão, bota o bracinho pra cima. Galera do papão, bate na palma da mão. A torcida do papão, palma da mão, palma da mão. Torcida do papão. Se tiver alguém do clube do Remo, joga o bracinho pra cima. Quem é do Leão? Bate na palminha, torcida do Leão. Bate na palminha, torcida do Leão. Toda a equipe trinca do pop também com a gente. E minha grande amiga Socorro Melo, viu, Bozó? Só de boa, bicho. Suicida, que joga na pinche, te largo e fica. Perereca suicida, que joga na pinche, te largo e fica. Aponta pra mim quem deu te mato. Aponta, xereca. Aí deu um branco, apagou tudo aqui, bicho. Eu te furo e você gosta disso. Esses mordedinhos aí não é comigo, não, viu? Eu te furo e você gosta e vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de bom. Os anjinhos perfeitos de vigia. Só anjinho, o meu bonde é sempre assim. Mata perereca e você é minha testemunha. Maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David. Perereca suicida, que joga na pinche, te largo e fica. Perereca suicida, que joga na pinche, te largo e fica. Perereca suicida, que joga na pinche, te largo e fica. Perereca suicida, que joga na pinche, te largo e fica. Aponta pra mim que eu te mato. Que eu te mato. Eu te furo e você gosta. Te sufoco com o saco. Eu te furo e você gosta. E vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu... Alô, DJ Paulo! Manda ver! Vou botando tudo pra cima! www.topaparelhagens.com. Meu Mega de volta e vigia! Mega Sonzão Premier! Socorro Melo, sem dúvida nenhuma, eu vou escutar mais o resto, infelizmente, viu, gata? Valeu, Socorro Melo, um abraço carinhoso pra você. Um grande cheirinho do Gangote, do Paulo, do Denis, do Jeguinho e do Léo. Primeiro. Léo do Balneário, Maracajá, lotadinho, papai. E o negócio tá ficando bom. Yes. Na casa do seu Zé, foi rolar uma putaria. toda a equipe, os garimpeiros. O Aldo Pereiru também com a gente. Meu amigo Alacide também presente. O meu grande amigo Rafael. Junto com o Fabrício, junto com o Neto também. O meu amigo Marcelo. O Cássio, o Tatu também. Fala, Bruna. Lupa, porra. Hoje na casa do seu Zé, inclusive, a gente abraça bem forte também toda a nossa equipe Espocadomas do Pereira, meu grande amigo Hildo. E o Valdinho, galera, que a gente dá valor mesmo, de rocha, meu irmão. Alô, Magrão! E toda a galera aí da Val Confecções também presente com a gente. Os canalhas do comércio têm moral no Premier 3D. Quem é sincero que nunca traiu, bota o bracinho pra cima. Mas quem é safadinho que já traiu, bota o bracinho pra cima. E dá-lhe o chifrá, dá-lhe o chifrá. Chifrá, chifrá, chifrá. Eu vou botar, eu vou tirar, eu vou tirar. Aí, Valdinho, já viu, Valdinho? Eu vou botar. E o meu xará Paulinho? Gente, bora, embora! ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا pra cima, quem tá solteiro? E quem acredita em Deus, bota o bracinho pra cima e bate na palminha. Quem confia em Deus, bate na palminha. No 3, no 2, no 1 e o meio, e o meio. E o meio, o meio. Mega Sonzão, Premiere, seu cenário 3D, o Sonzão de Mosqueiro. E chega junto e faz o play. Mega Sonzão, Premiere, seu cenário 3D, o Sonzão de Mosqueiro. Chega junto e faz o play. Venha fazer parte da história do prêmio. Mega Sonzão, Premiere 3D. É de Mosqueiro, é pra você. Aqui. Simbora, chegou a hora. A dança é da moda. Perfeito, é desse jeito. Balança o corpo com defeito. Simbora, chegou a hora. A dança é da moda. Perfeito, é desse jeito. Balança o corpo com defeito. E vem chegando com aquele chameguinho. Vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. Futebol Clube dos Papudinhos da Caçoneira. Aqui com a gente, marcando o Brasil. Valeu, gente de montão. Obrigado, viu? 3D é sucesso pra você. É qual vai deitar. O prêmio é efeito. E seu cenário 3D é sucesso pra você. E vem chegando com aquele chameguinho. Vem dançando de mansinho com o rosto coladinho. E vem chegando com aquele chameguinho. E tudo em equipe Rex. Valeu, de montão. Venha fazer parte da história do Premier 3D. Betinho e Isabelle. Mega Sonzão, Premier e seu cenário 3D. O Sonzão de Mosqueiro chega junto e faz o pé. Mega Sonzão, Premier e seu cenário 3D. O Sonzão de Mosqueiro chega junto e faz o pé. Mega Sonzão, Premier e seu cenário 3D. O Sonzão de Mosqueiro chega junto e faz o pé. E o batidão! E o batidão! E o batidão do Mega Sonzão Premier 3D de Mosqueiro! Mega Sonzão Premier 3D de Mosqueiro, com os DJs Léo Premier, Paulo Marito Vence, Denis Super e Dieguinho Digital. Estamos na área dessa feita hoje, gente, de volta desse balneário que é o grande sucesso, o sinal. A gente carinhosamente abraça todo mundo com muito carinho, todas as equipes de fã-clube, todas as pessoas que hoje estão reunidos com a gente mais uma vez nessa tarde maravilhosa do Miguel Baquena, de volta o Mega hoje, aqui no Balneário Maracajá. E a gente, sem dúvida nenhuma, queria abraçar todo mundo com muito carinho, viu, gente? Sejam todo mundo bem-vindos aqui no Som de Mosqueiro. Sejam todos bem-vindos ao show do Mega Sonzão Premier 3D de Mosqueiro. E a gente vai botando pra cima, garoto! Alô, DJ Paulo! Manda ver! Sorrisinho! Toda a equipe Free Boy de São Caetano e Udivela, meu grande amigo. O Andrinho também com a gente. O Andrei também, o Gil também. Alô, Marcelo! LC Juninho faz todo mundo tremer. Paulo e Dieguinho faz todo mundo tremer. Em voz, ela treme, então, e tô como ela treme. Denis e Leozinho, então, e tô como ela treme. LC Juninho faz todo mundo tremer. LC Juninho faz todo mundo tremer. Tô como ela treme, então, tô como ela treme. Treme, tô como ela treme, então, e tô como ela treme. Toda galera aí do Bicho Bem Hi-Fi também, presente, né, Denis? Equipe do 35 da Nike. E valeu! Aí, mano, Bel, quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ! Quem começa na fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta. Ela tá, com piripá. Ela tá, parece peito de convite, né? Ela tá, com... Aí, Paulo Marito Bessa! Ela tá, aí, com a gente, toda a equipe de segurança civil. Inclusive, tá aí presente mais uma vez com a gente. Muito obrigado com todo o carinho. Minha paixão. Abração do Dieguinho, segura aí, vai, segura aí, vai, segura aí, vai. E a nossa galera da Nike aí com a gente também. Da era dos 18 horas, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao novo show do Dieguinho. Primeira 3 anos de Mosqueiro, obrigado, viu? Aqui no Pará, só tem moleque doida que gosta de curtir e fica. Meu grande amigo Caseca aí com a gente, a dona Caseca também. Obrigado, Luquinha, só no bom, galera da moto aí. Ela tá, Obrigado, meu grande amigo Relíquia, a clínica das motos. Obrigado, toda a galera. Só lembrando que quarta, quinta e sexta lá em João Grande Viseu. Sábado, domingo, Caporeba, 30 e primeiro em Itunha. 3 de janeiro, lá em Caiçara, isso. 4, Buri. Gangue do Eletro. Sexta, aniversário de Santa Isabel do Pará. 10 de 11, o Círio de Cachoeira, do Arari. Lá no Marajó. Eita, Marajó, pai dega, meu irmão. Quero de búfalo. Dia 17, lá em Colônia Chicana. Colônia Chicano, perdão, dia 18, Círio da Vila Campinense, lá no Bujaru, terra do meu grande amigo do Jair Denis Super, 24, 25, lá o Círio, da Cachoeira, lá em São Caetano de Odivela, e de fato, todo mundo da região do Salgado, hein, convidado, galera da Vigia, Colares, 35, Santa Rosa, galera do Tauá inteiro, hein, convidado, viu? 24 e 25 lá no Círio de Cachoeira e São Caetano de Odivelas. Mais uma. Ninguém primeiro. É o Círio Natalino lá no Acará. 31 em primeiro. Claro, todo mundo convidado, viu? Detalhe hoje, viu, galera? São 50% do Som Premier 3D aqui. Até porque a gente tem que pedir desculpa a toda a galera. Momento do atraso aí, mas estamos tocando com força legal pra todo mundo entender, bacana o som. Pela manhã, bem legal. E desde já também queremos agradecer com todo carinho, meu grande amigo Bozão, entretenimento. Esse cara que nos abraça com todo carinho. Todas as vezes que nos tocamos aqui na região do Salgado, ele abraça o Dieguinho, abraça o Premier. Todo o grupo Premier lá de Mosqueiro. Muito obrigado, Bozão. Tudo junto aí, papai. Obrigado a nossa galera da Refrigeração de Moraes aí com a gente. Um abraço com todo carinho, meu grande amigo Romarinho. Rafa. Leozinho, o rimista aí com a gente, o Elias. Fala, Dieguinho, meu xará. Abraço, Paulo, Cristiano, também o Davidson. E a nossa torcida rimista da Vigia aí com a gente. Inclusive a galera da Vigia, o que tem de rimista. Flamenguista e pai sanduense, eu vou te contar, meu irmão. Não é à toa que Vigia é a cidade mais velha do norte, meu irmão. Te segura, te segura, te segura. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. E aí, Charquinho? Descendo, descendo gostosa. Charquinho 3G, cacique, ostentação. Obrigado, meu grande amigo Luan. Railson e os manos da Triga aí com a gente. A nossa equipe fica no de aço aí com a gente também. Obrigado com todo o carinho. Os maninhos. Galera do conceito também. Abraço do Jeguinho pra toda a galera aí, viu? Espocadomos do Pereira, bora, Maldinho! Chegou a equipe Espocadomos. As novinhas tão sensacional. Sensacional. As novinhas tão sensacional. E sendo gostosa, aprendendo legal. E a nossa família Triga Pop aí com a gente. Legal, a união com a equipe Sabotagem aí também. Josézinha, tá na hora com a gente, um dos nossos aí. E sendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. A bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. E o Salomão, o rei dos periquitinhos. É ou não é, mulher? Sensacional. Sensacional. Sendo gostosa, aprendendo legal. Sendo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. E aí, Dudu? Dessas que tu gosta, né? As novinhas. Sensacional. E o Paulo muito doido, o nosso motor é particular aí. Sensacional. Sendo o homem do gerador. Aprendendo legal, subindo gostosa, aprendendo legal. Bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aí chega o meu grande amigo palhacinho. Futebol de salão aí com a gente, fala palhacinho! Abraço pra você, eu vou te pegar no campo ainda, viu? Só me aguarde. Pereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Pereca suicida, se joga e quica, se joga e quica. Pereca suicida, se joga e quica, se mata e quica. Pereca suicida, se joga e quica. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta pra mim que eu te mato. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. O meu bonde tá passando e ele nunca. Tu não conhece, Dieguinho de Rocha? Se tu vacila, se tu conhecer, ele vai ganhar beijo na boca. Nunca duvide do bonde. E aí, Dandando? O Dandando dos periquitinhos aqui pode, né, galera? Vai, Mosqueira, aqui, Marcel, mas aqui pode! Aquece, aquece o periquitinho, vai! Oi, oi, oi! Periquitinho vai aquecendo no chão do Mega. Será que eu gosto? De rocha. É desse jeito, é desse jeito. Ué? MC Japa, vai segurando. É desse jeito, é desse jeito. Ai, vai. Tem a chefe. O samba é o funk. E da pata de camelo que eu te dou a tombada elefante. Tu quer, bicho? Boa periquita. Que mais? Boa periquita. Boa periquita, bate as asas. E daqui a pouquinho, viu? Gente, tem DJ, tem de super. Tem Dieguinho. Em São Paulo tem o funk. Tem o Léo também. E o show completo do Mega hoje no Balneário Maracajá. Tombada elefante. Vai, vai. Boa periquita. Boa periquita, boa periquita, bate as asinhas, embica, embica, embica, embica, embica, embica, embica, embica, embica, embica, embica, embica. Obrigado com muito carinho toda a equipe. Os cabecinhas da Nike, tá todo mundo junto e misturado aqui em Brasília com a gente, meu irmão. Pode crer de rocha mesmo, de verdade. Quem tá solteiro, bota o bracinho pra cima aqui no Balneário Maracajá. E quem é do papão, bota o bracinho pra cima. Quem é do papão? Mas eu gosto mesmo é da galera do Clube do Remo, porque eu sei que vigia, quem comanda é a galera do Clube do Remo. Então, quem é do Clube do Remo, bota o bracinho pra cima. Bracinho pra cima, pra cima, pra cima. E a galera do Leão. Alô, DJ Paulo! Manda ver! Pode crer! O DJ Paulo, tá, meu bem? Vai pra toda a novinha. Você tá de mexerecão. Fica de mexerecão. Tá de mexerecão. Fica de mexerequinha. Você tá de mexerecão. Fica de mexerequinha. Se tu for educada, até parto pra tua amiguinha. Você tá de mexerecão. Inclusive, esses abraços com muito carinho, toda a rapaziada aí da Refrigeração Moraes. Galera que a gente gosta também, de verdade, tá todo mundo na área. Agora me deu medo desse coração feio aí, viu, bicho? Joga bundinha pra mim. Vai, joga, joga, joga. Joga bundinha pra quem é esse coração já, rapaz? Paciente para com... Tá de olho numa gata, tu tá afim de beijar na boca hoje, né, galera? No segundo vou descer, no terceiro... É, quando acredito, fura olho mesmo. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Pica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma peça. Fica em mim, preleca. Sai em mim, preleca. Pula em mim, preleca. Sarra em mim, senta em mim, dança em mim, preleca. Portal Favodão.net, sucesso. Se tiver alguma mulher solteira, bota o bracinho pra cima aí que eu quero ver. Só as mulheres solteiras de vigia. Aqui do Balneário Maracajá, bota o bracinho pra cima aí, solteirinha. E os homens solteiros de vigia, bota o bracinho pra cima aí também. Joga a bundinha pra mim. Hoje tem, papai. Joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para tudo. Só você, no primeiro eu vou subir. Fala que é seus briguinhos. E hoje no Maracajá. O alô para o Pedrinho também, meu grande amigo Nego. Ele junto com o Matheus também. O Matheus do Esperança, lá de Santa Luzia. Valeu, meu irmãozinho, obrigado. Fica à vontade no fundo sim. Fica à vontade no fundo sim. Fica à vontade no fundo sim. Chama a novinha pra cá. Chama a novinha pra cá. Adora, adora, Flavio. Adora, adora, Flavio. Na E eu quero ver vocês respondendo, viu, gente? Prepara o gogó aí que eu vou baixar. E eu quero ver você respondendo assim, ó. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero tu. Cada fraca eu sei que dá pra fazer mais forte. Porque vocês são de vigia. De vigia. De vigia. E o tenho com o tacudinho. Danadinha gostosinha, o Jaja fala pra tu, quero. Que tu quer, Tereto? Eu quero é tu. Tira a blusa, a sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quem é que tu quer? Fala aí, vai. Novinha safadinha, hoje eu vou falar. É o DJ Paulo, tá, meu bem? Tá bom. DJ Paulo, o DJ que arrebenta e faz a galera dançar. Galera que pediu a rocha aí, pega o periquitinho e segura o coração com a sofrência a partir de agora. E no Mega toca de tudo, hoje, Balneário Maracajá. Aí tu quer? Quero entender por que razão tudo acabou. Toda a nossa história Premier transformada em dor. Vem com o parceiro DJ Josué. O homem do Barão Vermelho bem acompanhado hoje, né, José? Um abraço pra você, eu esqueci o resto, viu? Pega no celular, fica tudo bonito, viu, meu irmão? Não me deixa aqui no chão. Não me deixa aqui no chão. No frio da solidão. E Júnior Amaral também, meu grande amigo Kiko. E o Fabrício das meninas também. E o Eduardinho também. Valeu, meu irmão. Vidas divididas, como aceitar? E o quê? Se existe amor entre nós dois. Premier 3D. De Mosqueiro. Quem se atreve a sequestrar minha tristeza? Vai pra toda a galera aí do bairro do Novo Horizonte. Valeu, gente, obrigado, viu? E meus beijos esperam. Fala, Maldinho! E a nossa espocadama, estupereira. Só os considerados, meu irmão. Aí da retaguarda, o meu grande amigo Wildo, né, Wildo? E as primeiríssimas damas também com a gente. Sabrina! Ao lado, claro! As pocadomas, valeu! Refrigeração Moraes! Pedaço de esperança, de esperança. Galera que vai dar o talento lá no ar do Dieguinho. E por que não do Marinho Benço também do carro, né, bicho? É. Faz prisioneira. Alô, Didi! Fala, dona! Uma noite de estrelas, eu tenho tanto amor pra dar. Mas todo esse esfundo é pouco, pois estás com ela. Mas sei que não é estela. Pois um verdadeiro amor sempre volta e eu ainda te espero. Mosqueiro. Já vou embora. Aí vem o Dieguinho, o Denis e o Léo. A mala já está lá fora. Vou te deixar. Vou te deixar. Já tem gente até esperando, viu, Dieguinho? Vem-te embora, que o DJ Paulo tá na pressão, mano. Vem-te embora. E não pede perdão. Vai-te embora, meu irmão. E não vai dormir, vai. Perdão. Ivone dos Criticados. Do Cruzazinho também com a gente. O Luizinho, o Jonathan. E o moleque. Fala, moleque. Você que machucou meu coração. É o moleque doido, é tu. Não me fez chorar. Yes. Ele mesmo. Sem saída. Faz o P. Isso aí é lorota, quem te disse que não chora, bicho? Tô indo embora agora. Esse Pablo é covarde, já né? Já está lá fora. Caraca, assiste o vídeo de Motão, né, galera? O homem não chora. Opa, que não chora, ainda agora eu vi um chorando ali. Sejam todos bem-vindos ao show do Mega Sonzão Premier 3D de Mosqueiro. Você foi a culpada desse amor se acabar. Premier. Você quem destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar. E me deixou no meio sem saída. Estou indo embora. Fala, gata! Por favor, não implora. Eu falei só uma, olhou 20. E homem não chora. Quem te disse? E o Bozó? Minha namorada já está. E o óculos bacana, viu, Bozó? De óculos. Onde é que vende esse? Quero comprar um pra mim, viu? Aí, Vigia. Tô te falando que Vigia vende. Sem dúvida nenhuma, mas coisas boas, tá, Denis? Vem acompanhado hoje, tomada. Vem de bora, bicho. Fico te agarrando, sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Eu quero ficar com você. De Robson da equipe quebra-gelo. Mas nada de romance proibido. Mas esse cara. Pra Andréia, com muito amor e carinho, bicho. Eu tô apaixonado, não dá? Yes. Ainda mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida. Se entregando de uma vez. Banda 007. Por quê? Sei lá. Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Premier 3D. Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Eu acho que é melhor tu chegar lá e falar na moral, na lata. Eu acho que é melhor. Nas conversas vazias que já tá cansada. Ele quer pedir a gata em namoro, bicho. Vai logo lá, gata. Eu tô afim de namorar contigo. Te dá-lhe uma beijoca. Um cheirinho do que gosta. Ela vai adorar, vai lá. Vai comigo, te garanto. Esquece esse cara. Enxuga as lágrimas. Que a vida continua. É comigo a parada direto logo. Não tem hora não. Equipe os garimpeiros de Alto Pereiru. O Alacídio Brasense com a gente, meu grande amigo Fabrício. O Neto também com a gente, o Brasense. O Marcelo Alanzinho, isso aí é um jornal, meu irmão. O Adilson Bruno e o Popó. Esquece esse cara, ele não merece nem mais uma chance. Porque não. Aí tanto chega com ela e fala assim: gata, bora dar um giro lá no Premier. Antes, antes que seja tarde. Aí será não te dar um soco no olho, bicho. Tu vem fazer o quê? Nunca vai mudar. Que bar. embora, vem te embora, vem te embora, DJ Paulo, mas tu bem, vem te embora, mano. Calma, rapaz. Deixa o Dani chegar com o Dieguinho que eu vou. Ok, que eu não vou. Que é tão difícil perceber que você está sofrendo. Você tá sempre se esforçando. E a grande amiga Joana do Bar da Laje. Tá vamos lá, dividir. O Dinho da Praça. E o Orlando da Embarcação. A esperança que ele vai mudar. Ele não. Santa Lucília. DJ Josué também presente com a gente. Valeu, meu irmão. É você que é o Josué. Eu Josué. Estou esperando ele pro jantar. Nas conversas vazias que já tá cansada. Da 007. Alô, Valdinho! Ubi! Não sou de ficar. Da nossa galera, sem dúvida nenhuma, que arrebenta. Equipe Domas do Pereira. Valdinho Ronaldo, que ela vai camarão de novo, viu, bicho? Eu vou fazer jejum de amor pra. Aí tu aproveita, pega 100 gramas pra ele. Que a gente vai rebaixar a parada aqui de rocha. Não, o fim de lavar o camarão também, bicho. Nosso momento, sentimento proibido até parece. É o Chaquinho, né? Chaquinho 3G, o cacique. Você tá seu Luan, o Raio, sabei. Os manos da Friga, bicho. De rocha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Tá lindo demais, viu, gente? A gente primeiramente abraça a cada um de vocês que estão lotando o Balneário Maracajás. E sem dúvida nenhuma, a gente agradece a Deus, né, Ronaldo? Por nós estarmos de volta em Vigia, mais uma do meu grande amigo Bozó. A gente fica muito feliz quando a gente vem tocar em Vigia. Tem muita gente bacana que a gente gosta mesmo de verdade. Tem frescura não, meu irmão, sem falsidade. A gente gosta de verdade, de verdade. Socorro, Melo! Socorro, socorro, socorro! Um abraço pra você e também um cheirinho do garoto. O alô pro, PM, PM Lima. Domina minha, e o que é que as duas estão fazendo? E o Aldo americano. Lá de Castanhal. Domina minha, e o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Ai, ai, ai, boca minha. Dali Premier 3D!